Berinjela empanada crocante. Imagem: berinjela empanada crocante servida cortada ao meio na transversal. Berinjela empanada crocante. Ingredientes: 1. Uma berinjela, média ou grande. 2. Uma xícara de creme para empanar. 3. Uma xícara de farinha para empanar. 4. 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Modo de preparo: 1. Coloque o creme para empanar em uma tigela rasa. 2. Coloque a farinha para empanar. 3. Corte a berinjela em rodelas de 2 dedos de espessura. 4. Empanar cada rodela individualmente. 4.1. Passe a rodela de berinjela na farinha para empanar. 4.2. Passe a rodela de berinjela no creme para empanar. 4.3. Repita 4.1 e 4.2 para fazer um empanado duplo. Fica mais gostoso. 5. Besunte uma forma de forno, forma baixa. 6. Coloque as berinjelas na forma e passe um fio de óleo vegetal em cima de cada uma. 7. Leve ao forno, pré-aqueça, a 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos. 8. Vire as berinjelas empanadas e volte a assar por mais 20 minutos. Observações: caso 40 minutos de forno não tenham sido suficientes para o empanado ficar crocante, aumente a temperatura do forno e asse por mais alguns minutos. Cuidado! Pode queimar rápido. Acompanhe com salada verde, vinagrete, arroz, molho de tomate, etc. Só não vale acompanhar com você sabe o que. Rendimento: com acompanhamento, serve até 4 pessoas.